Graça e paz, irmãos. Que maravilha, que bênção nós podermos ler a Bíblia juntos, capítulo a capítulo. Se nós desejamos, de fato, a santidade bíblica, é óbvio que nós precisamos da Bíblia internalizada, da Bíblia dentro de nós. Porque a Bíblia em nós, a palavra do Senhor em nós, é que vai gerar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse é um momento sublime que temos tido juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 19 de Josué. Capítulo 19 de Josué. Vou fazer a leitura da devocional enviada para esse momento de abertura e logo em seguida já faço a leitura do capítulo 19. O Everson mandou uma postagem do GIF, que diz: Good morning, bom dia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, 1 e 2. Esse cuidado gracioso de Deus é o que todos os seus filhos podem desfrutar diariamente, se confiarem nele como Senhor. Deus não abandona seus filhos nos tempos difíceis, assim como um pastor bondoso não deixa suas ovelhas desamparadas, perdidas, com sede ou fome. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Ele deu a sua vida por nós, e quanto às nossas demais necessidades, certamente também as suprirá. Vamos orar. Senhor meu Deus, tu és o meu bom pastor, por isso creio que nada me faltará. Guia minha vida pelos teus caminhos e não permita que os meus pés se afastem da direção certa. Aleluia. Ajuda-me a compreender as orientações da tua palavra e a permanecer sendo ovelha unida ao teu grande rebanho. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Façamos, portanto, a leitura do capítulo 19. Irmãos, estamos no contexto do livro de Josué, conquista da terra prometida e distribuição dessa terra para as 12 tribos de Israel, tendo os levitas recebido a porção do sacerdócio ao Deus Altíssimo, em plena, todos são sacerdotes, mas em plena dedicação a primeiro ao tabernáculo, depois onde a arca ficava, até que o templo foi construído, plena dedicação ao Rei da Glória, plena, sem qualquer outra atividade, como Jesus fez aos 30 anos. Até os 30 anos ele trabalhou com seu pai. Ou se seu pai faleceu um pouco antes, José, ele ficou à frente como primogênito. Mas aos 30 anos, quando ele começa o ministério, sai para o ministério, então aí não vai realizar nenhuma outra atividade. É esse tipo de sacerdócio. Não há outra atividade coligada. Tá bem? Todos somos sacerdotes. E tarefa difícil é dos irmãos, das irmãs, que mantêm o sacerdócio e o testemunho em meio ao trabalho numa empresa, num comércio, na limpeza de uma casa, ou seja, em meio às suas atividades. Duro é manter esse testemunho. E também duro e especial, mas maravilhoso, todos os sacerdotes. Tanto os que das 12 tribos como os levitas. Maravilhoso é também ficar absolutamente dedicado, retirado e dedicado, não adianta se retirar, dedicado ao reino do Senhor. Aleluia. As terras da tribo de Simeão, capítulo 19, versículo 1. A segunda sorte saiu para Simeão, indicando a distribuição das terras que caberiam às famílias da tribo de Simeão, conforme seus clãs. A sua herança, portanto, situava-se no meio das terras da tribo de Judá. Receberam por herança as cidades de Berseba, ou Seba, Uladá, Azarsual, Balá, Azem, Eutolad, Betul, Ormá, Ziklag, Betmarcabot, Azar, Susá, Betleabot e Saruen. Ao todo, 13 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com seus povoados. E todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, que é conhecida como Ramá, no Negev. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com suas famílias, clã por clã. A herança dos Simeonitas, portanto, foi tomada da sorte que coube aos filhos de Judá, porque a parte dos filhos de Judá era além do que eles necessitavam para viver bem. Por esse motivo, os filhos de Simeão receberam a sua herança dentro do território de Judá. Agora, irmãos, nós vamos ver as terras da tribo de Zebulon. Versículo 10. O terceiro sorteio apontou a distribuição das terras para os filhos de Zebulun. A pronúncia, irmãos, o acento vocálico é como se fosse um V, V de vitória, V de vaso, tá bem? Então é Zebulun, mas nós conhecemos como Zebulon, tá bom? Então, distribuição das terras para os filhos de Zebulun, ou Zebulon, segundo as suas famílias, clã por clã. A fronteira de propriedade ia até Sarid. De lá dirigia-se para o oeste, chegava a Maralá. Atingia a Dabeshet. Dabeshet se estendia até o ribeiro de fronte a Yocneam, ou Jocneão. De Sarit, a fronteira fazia uma volta para o leste, para o lado do nascente do sol, em direção às terras de Kislot-Tabor. Prosseguia até Daberat e subia para Jafia. Em seguida, continuava para o oriente até Gat-Efer, e Et-Kazim. Chegava a Rimon Metoá e desenhava uma curva na direção de Neá. A fronteira norte se voltava em direção de Anatom e terminava no vale de Iftah-El. Nessa região também faziam parte do território de Zebulon, Catat, Naalau, Sinon, Idalá e Belém. Eram, pois, 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Todas essas cidades com seus povoados foram a herança das famílias de Zebulon, clã por clã. Agora, do versículo 17, Em diante nós vamos ver até o 23 as terras da tribo de Issacar. Vejamos. A quarta sorte saiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo seus clãs. A sua propriedade abrangia Jezreel, Kesulot, Sunem, Rafaraim, Sion, Anarat, Rabit, Kizion, Ebes, Remet, Enganim, En-Adar e Bet-Pazes. Os limites do território chegavam a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminavam no Rio Jordão. Eram 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades, com seus povoados e aldeias vizinhas, foram a herança da tribo de Issacar, família por família, clã por clã. Agora vejamos as terras da tribo de Aser ou Azer. A quinta distribuição de terras, por meio do sorteio, foi feita para as famílias da tribo de Azer, eu vou chamar, seguindo Eliazar, Eliezer, tá bom? Então, Azer. Esse território incluía as cidades de Eucat, Ali, Beten, Akzaf, Alameque, Amad e Mizal. A oeste, a fronteira chegava até o Carmel, o Monte Carmelo, e o Sior Libnat. Depois virava para o oriente, do lado do nascer do sol, em direção a Bet Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftael. E dirigia-se para o norte, para Bet Emek e Neiel, atravessando Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grandiosa Sidom, ou, como conhecemos, Sidom. A divisa, então, retornava em direção a Ramá e rumava para a cidade fortificada de Tsor, ou Tiro. Virava no sentido de Osa e concluía sua demarcação no mar Mediterrâneo na região de Akzib, Umá, Afek, Reob, 22 cidades com suas aldeias próximas. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Azer, Azer, ou, em alguns casos, nós vemos também a pronúncia Asher, tá bem? Segundo suas famílias e clãs, essas cidades e seus povoados. Irmão, só essas três tribos até aqui, só um parêntese, que grandiosidade, que maravilha que foi aquilo que o Senhor prometeu a Abraão e depois concedeu nesse momento da história de Israel. A terra das tribos de Naftali, versículo 32, para você acompanhar. Para os filhos de Naftali saiu a sexta sorte e a distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali, clã por clã. A sua fronteira ia de Elef e do carvalho de Zaanim, passando por Adami Negeb e Jabneel, até Lacum, terminando no Rio Jordão. Ao ocidente, retornando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia em direção ao Coque. Chegava Zebulon ao sul, Azer a oeste e até Judá a leste, no Rio Jordão. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amat, Hakat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Irom, Migdal-El, Orem, Betianat, Betsemes. Ao todo somavam 19 cidades mais seus povoados. Esta foi a herança outorgada aos filhos de Naftali, segundo suas famílias, clã por clã. as cidades e todas as suas aldeias vizinhas. Agora um texto importantíssimo nesse capítulo: as terras da tribo de Dan. O sétimo sorteio indicou as terras que foram distribuídas às famílias da tribo de Dan. O território de sua herança compreendia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Ecrón, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeud, Ben-Berak, Gat-Rimon, Merjacon e Racon, e a região localizada de fronte de Jope. Versículo 47, peço aos irmãos e irmãs, atenção. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse das suas terras, e por esse motivo atacaram-na ao fio da espada e a tomaram. Estabeleceram-se em Lezem e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Irmãos, aqui no versículo 47, a tradução, o texto no original é diferente. A tradução para o português não corresponde, de fato, ao texto original. Repito, a tradução para o português não corresponde, de fato, ao sentido original do texto. E você pergunta, por quê? Vejamos, numa nota. Iavé tinha garantido terras para todas as tribos de Israel. E eu já dou uma palavra pastoral lembrando a você: Deus prometeu e cumpriu a promessa. Prometeu a terra e de Canaã e cumpriu a sua promessa. Transformou-se na terra prometida e a nação de Israel. Então Deus cumpre as promessas, Deus faz promessas, cumpre as promessas, Ele é leal, Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que prometeu. Ele não vai cumprir aquilo que nós inventarmos, ou nós desejamos algo, eu desejo isso, eu quero aquilo, e Deus vai ter que referendar. Não, isso não. Ele cumpre a palavra dele, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Guarde isso. Isso faz toda a diferença no dia a dia, porque as pessoas vão formando uma imagem, uma ideia de Deus, às vezes como um Deus que não é bondoso, porque fazem planos e esses planos não estão no propósito do Senhor e depois querem que o Senhor homologue esses planos, que o Senhor conceda, que o Senhor os faça alcançar esses objetivos, mas quando o Senhor não disse que vai fazer isso, quando ele não prometeu, quando ele não orientou em espírito, primeiro na palavra, segundo em espírito, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com ele, na sua própria experiência com ele, quando ele não prometeu algo que não é racional, pode ser sobrenatural, mas sempre tem um elemento, um dado de racionalidade, porque ele é o Logos, ele é o Criador da razão. Então, se Deus prometeu, ele cumpre, ele é leal. Mas se Deus não prometeu, ele não tem compromisso com projeto nenhum, e aí não cabe a nós ficarmos distorcendo a verdade e distorcendo a ideia que nós temos de Deus, dizendo: a Deus não me honrou. Bom, a pergunta é: o Senhor falou que ia te dar isso? Se o Senhor está na causa, ele vai dar. Se o Senhor não está na causa, ele não tem compromisso com isso. Muito bem. Sigamos. Ele é fiel, é leal, ele promete, ele cumpre a promessa e ele é justo, ele distribui para todas as tribos, para todos os clãs dentro de uma tribo, para todas as famílias, para toda pessoa. Veja o alcance disso. Como eu já disse em outra devocional, a minha vida é contemplada, a família é contemplada, a família maior, vamos chamar assim, o clã todo é contemplado, a nação toda é contemplada, a tribo inteira é contemplada, a nação toda é contemplada. Que maravilha! Esse é o nosso Senhor. Agora, veja. Yahvé tinha garantido terras para todas as tribos de Israel, para Dan também. O sentido original da frase em hebraico, no versículo 47, nesse trecho, é: e a herança dos filhos de Dan saiu deles. A herança estava dentro deles. A herança de Deus está dentro de nós, é a vida dele em nós. Desde o passado, desde Israel, estava dentro deles a herança. E o termo no hebraico é saiu deles, como algo que a gente vai expelindo. Saiu, estava dentro e foi para fora. Saiu deles. Ora, por que saiu deles? Porque eles não tiveram a fé para continuar tudo aquilo que foi feito por Moisés e Josué, na verdade, por toda a promessa desde Abraão, Isaac e Jacó, José, e agora o que tinha sido feito por Moisés, Josué, Caleb. Eles foram conquistando, mas chegou nesse local da tribo de Dan, eles se depararam com o fato de que os filisteus eram bem armados e não tiveram a fé de que o mesmo Deus que abriu o mar e abriu o Rio Jordão e concedeu toda a conquista e a distribuição ia dar para eles a força para vencer, a força para ocupar. Então lhes faltou fé na palavra de Deus, lhes faltou coragem, lhes faltou arrojo, no momento onde Josué ainda está presente. Lhes faltou isso. Então a herança não é que foi perdida, não é que teve dificuldade para tomar posse das terras. Ou então você pode até dizer, a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse da terra por falta de fé e coragem. Mas não é uma dificuldade de outro mundo ou uma dificuldade que eles já não tivessem passado ou enfrentado. A tribo de Dan pecou aqui porque deixou de crer e deixou de agir. Crer e observar. Deixou de crer e deixou de agir para tomar posse da terra que lhes pertencia. Então, é como a glória do Senhor quando se vai, aí o termo é Ikabod, e a glória se foi. Então aqui não é a glória, mas é a vida. E a vida se foi. Aquela porção se foi. Estava dentro deles. O que estava dentro deles? A promessa. A presença do Senhor era com eles. A palavra do Senhor estava dentro deles. Porque eles conheciam por tradição oral tudo o que aconteceu desde Abraão. Estava dentro deles. A palavra estava dentro deles. A promessa. Estava dentro deles a coragem para tomar posse daquilo que lhes era por direito dado pelo Senhor, mas eles olharam a dificuldade e temeram e não tomaram posse. Na verdade, aí aquilo que Deus preparou saiu. A herança saiu deles. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, não deixe que saia de você a vida que o Senhor te concedeu. Não deixe que saia de você tudo que Jesus conquistou para nós, como diz um cântico. Tudo que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é nossa herança. Não deixe sair. Viva a vida de Deus, viva a vida do Senhor, viva na busca da imagem e semelhança de Jesus, é para isso que estamos aqui. Viva o testemunho. Viver o testemunho, às vezes, é uma linguagem que o mais novo não conhece. Tenha fé e tenha coragem para viver semelhantemente a Jesus, para buscar viver semelhantemente a Jesus e para buscar fazer aquilo que Jesus fez, e com isso você vai dar testemunho, você vai divulgar para outras pessoas que o Senhor é real, que Ele é real e que Ele está na sua vida e que Ele pode estar na vida de outros também. As pessoas precisam saber quem é o Senhor de fato. Não deixe essa vida sair de você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, essa é a tradução. A herança dos filhos de Dan saiu. Saiu deles. Antes deles perderem a batalha para os filisteus, eles perderam para si mesmos. Eles perderam para falta de fé e para falta de coragem, né? Fé e coragem. Fé para crer, coragem para agir. E por esse motivo, segundo a parte do versículo, atacaram ao fio da espada e a tomaram. Bom, na medida que a glória do Senhor saiu deles, a vida do Senhor saiu deles, eles foram atacados ao fio da espada e tomaram aquilo que lhes pertencia. Bom, para eles sobrou o quê? Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Agora, a herança não era só esse local. E aqueles que eu mencionei anteriormente, você pode ler do 40 ao 47. Também não vou repetir a leitura. Todo esse local pertencia a eles. Tudo, tudo, tudo pertencia a eles. Mas eles não tomaram posse de tudo. E para tomar posse, pelo menos do que eles tiveram fé e coragem para tomar posse, aí eles atacaram, venceram. E tomaram, mas não tomaram posse de tudo. E foram atacados num pedaço que lhes pertencia e entregaram os pontos. Espero que você, em nome de Jesus, creia na promessa, tome posse de que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A herança dos filhos de Dan saiu deles, no sentido de que eles não a perderam necessariamente para os adversários, nem lhes foi tirada pelos adversários. Isso aconteceu num segundo momento, mas que eles deixaram escapar. Foram atacados por seus vizinhos marítimos, hábeis navegadores, conquistadores filisteus, invasores de Creta, uma civilização muito desenvolvida para os padrões da época, os verdadeiros filisteus também, depois se tornam o principal adversário na história de Israel, até que são absolutamente extintos. Esses povos também estavam tentando tomar parte de Canaã para si. Tomaram posse de Creta, queriam tomar parte de Canaã para eles também. Só que Canaã pertencia a Israel, porque Deus concedeu. E nesse caso eles conseguiram uma pequena vitória, porque Dan deixou a herança sair deles. Os danitas, quando você vê danitas, descendentes de Dan, todavia não se aproveitaram das vitórias sucessivas que Josué vinha obtendo e preferiram abandonar a herança recebida. Olha só. Preferiram abandonar a herança recebida. Eles abandonaram e os filisteus tomaram. Quando nós abandonamos aquilo que Deus tem para nós, outros tomam. Apesar de constituir uma tribo numerosa, os danitas optaram por partir para um outro lugar onde não houvesse resistência. E acabaram deixando um exemplo em relação à nossa luta diária de fé, irmãos e irmãs. Fugir do dever. Escolher uma batalha mais fácil. Só para fugir de uma situação que exige crer na palavra e no poder de Deus. Irmãos e irmãs, testemunho rápido. Temos um testemunho do milagre agora da pastora. Mais um, né? Na vida dela, no campo da saúde. Mas eu também quero contar uma outra coisa. Eu poderia hoje estar numa situação material muito confortável. Mas eu sei o chamado que Deus deu. E esse chamado me impede de escolher uma batalha mais fácil só para fugir da situação de ter que, né, como é que vai ser, né, abrir mão daquilo que é confortável, do fácil, do que todo mundo tem garantido, para manter uma santidade bíblica, para buscar a imagem e semelhança de Jesus, para juntar alimento sem que ninguém perturbe, só abaixo da autoridade do Senhor, como José, só abaixo da autoridade de Faraó, nós estamos abaixo da autoridade do Senhor, para quê? Para juntar alimento da palavra e distribuir alimento para os famintos, e o Senhor está honrando a todos esses anos. Acabaram deixando um exemplo ruim para muitos, em Israel e hoje na igreja, que diz respeito à nossa luta diária de fé, é fugir do dever, escolher uma batalha mais fácil. Só para fugir de uma situação que exige crer na palavra e no poder de Deus. É, na verdade, o começo de uma grande derrota em todos os campos da vida. Juízes capítulo 15, versículo 11, vai mostrar isso, um outro exemplo da vida de Dan. Meus irmãos, não fuja do seu chamado. Não fujam do seu chamado. Deus tem uma herança para nós, eu vou repetir. Deus tem uma herança assim muito particular, pessoal, um chamado individual. Assuma esse chamado, creia e lute. Deus tem um chamado para a família. Como eu desejo que os pais ensinem os filhos, olha, a nossa família, cada um de vocês, cada um de nós aqui, tem um perfil diferenciado, logo. Cada um no seu ministério individual vai ter uma característica totalmente particular. Ótimo. Mas há um chamado para a família. Me lembro da família de Asaf, onde todos trabalhavam no sacerdócio, particularmente cantando e louvando. Claro que há uma herança individual, pessoal, intransferível, como a salvação. Mas há também um projeto de Deus para a nossa família. Volto a dizer, como desejo, em nome de Jesus, como uma oração agora, que os pais, as mães, os avós digam: olha, tudo bem, todos temos um chamado individual, mas há um chamado para a família. Há um chamado para a família. Há um chamado para um clã, um grupo familiar maior, um tronco dessa árvore. Há um chamado especial para uma tribo inteira. Nós podemos dizer ministérios que são em comum, e para pessoas que pertencem a uma mesma tribo. Pode ser numa agência missionária, pode ser na área de oração, pode ser na área da pregação da palavra, pode ser na limpeza, ou seja, não importa. Pode ser na administração da igreja. Eu já vi isso ao longo de toda a minha vida, desde a minha igreja de origem. Pessoas, por exemplo, eu me lembro de uma família que era uma família assim, mão na obra. Tinha acampamento, toda a família se mobilizava e era mão na obra mesmo. Se mobilizava para pegar a barraca, para limpar a barraca, para ir para o local do acampamento, montar a barraca, depois precisava limpar as barracas na volta. A gente acampava na praia, e limpavam a barraca e tinha que devolver lá para o exército. E a família estava sempre envolvida. Claro que cada um tinha o seu ministério individual, mas a família, pensando em igrejas também, em ministérios, eu não tenho dúvida que o Senhor levantou ao longo de 2000 anos ministérios diferentes, desde as ordens monásticas, segundo um carisma, uma graça, uma unção, um dom, um chamado. Desde esse carisma de um fundador, e depois todos os que seguem, porque se identificam com esse carisma nas ordens monásticas durante praticamente quase todo o tempo da igreja, né? Como professor da história da igreja, aqui eu não vou entrar no detalhamento, senão, mas já lá atrás, Santo Agostinho vai dar origem, São Bento de Núrsia vai dar origem às ordens, depois as denominações, por ocasião da reforma, elas possuem um chamado específico, que geralmente tem a ver com o carisma do fundador. É uma tribo com um ministério específico. Não jogue fora. Tome posse. Eu sei que o melhor da porção dessa tribo está à disposição de todos da tribo. Eu carrego no meu coração essa herança. E na minha prática e nessa ministração, a santidade bíblica, quando eu falo em santidade bíblica, eu estou repetindo uma frase que foi dita no século XVIII. Então preste atenção a um chamado individual, a um chamado familiar, a um chamado para ordens religiosas ou denominações ou agências missionárias, a um chamado para um país. Interessantíssimo isso. Como um país pode contribuir com as outras nações. Vai ser uma beleza o céu quando estivermos todos reunidos, cada um oriundo de raça, tribo, e nação diferente. Vai ser um aprendizado assim infinito o que Deus vai nos mostrar. Então, não perca essa herança. por falta de fé, porque a falta de fé na palavra e no poder de Deus gera uma grande derrota em todos os campos da vida. Espero que você tenha tomado posse e tome posse agora, e eu vou repetir só essa palavra. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomemos posse dessa vida. E para encerrar, amados, as terras concedidas a Josué. Essa foi, versículo 48. Essa foi, portanto, a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias e clãs, essas cidades e povoados. Havendo terminado a repartição de terra, segundo as suas fronteiras, os filhos de Israel, aí era o todo, a nação toda, veja, os filhos de Israel, há um chamamento para uma nação, e não para com Israel. Deus tem um plano para as nações. Ismael já teve um chamado também. Veja lá no texto. O Senhor tem um plano lindo, sempre bom, perfeito e agradável, que faz parte da sua palavra, e a sua palavra é como uma lei, mas não uma lei de policialesca, né? Mas uma lei orientadora no sentido da vida, ensinadora do caminho, que é Jesus. Vamos lá, havendo terminado a repartição da terra segundo suas fronteiras, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Glória a Deus. Como Yahvé, o Senhor, havia ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia escolhido, Timnat-Será. Repito, Timnat-Será. Porção frutífera. Olha o nome que Josué escolheu para a porção que lhe foi dada. Porção frutífera, Timnat-Será. Porção frutífera. É o que eu desejo para você. Que você herde uma porção frutífera do Espírito Santo, de Jesus e do Pai, e que você distribua essa porção. Timnat-Será, porção frutífera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Essas são as partes da herança, os territórios que o sacerdote Eleazar, José, filho de Num, e os chefes das famílias e clãs das tribos de Israel dividiram por meio do sorteio em Siló, na presença de Yahvé, a entrada da tenda do encontro, e assim concluiu-se a partilha. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Outro dia eu fiquei de mencionar só um detalhe, já fiz duas menções sobre isso. A tenda do encontro é parte, eu repito, quero repetir, a tenda do encontro é parte do complexo do tabernáculo. Número 1, de afirmação. Número 2, só não confunda uma coisa. Que a parte do ritual havia utensílios, e há até hoje, estão sendo preparados novamente, há utensílios específicos para as cerimônias. E o local das cerimônias não são para o encontro de Moisés com líderes de Israel, nem para discutir a estratégia de guerra ou nada assim. Então, número 1, ela faz parte, a tenda do encontro ali, faz parte do complexo do tabernáculo, mas não no local das cerimônias de oferta, de sacrifício, no santo lugar, no lugar santíssimo, não aí. Dentro desse complexo, certamente ali estava um local específico para Moisés atender o povo, mas não no local da cerimônia, porque esse local era só para adoração ao Senhor, tá bem? Então, número um, faz parte do complexo? Sim. É no mesmo local do santo? Não, no Santo dos Santos ninguém podia entrar no santo lugar, só os sacerdotes, e no pátio também havia um lugar para as ofertas e os sacrifícios e os levitas. Então, cada coisa no seu lugar. A tenda do encontro fazia parte desse lugar, mas um anexo, só para reuniões, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tome posse, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.